Sérgio até às 3. Estou, Filipa. Sabes que aderi ao PT Fixo Móvel preferido? Agora vou poder ligar mais vezes para o teu telemóvel. Podemos passar mais tempo juntos, a falar do amor, da vida, da arte abstrata, do cinema mudo francês. Sim, Pedro, mas esta hora... Ligar para telemóveis ficou muito mais barato com o PT Fixo Móvel preferido. O tarifário PT no qual você escolhe uma rede móvel e fala de casa sempre a 15 cêntimos por minuto. Sem mensalidades nem custos de adesão. Compare com o tarifário da sua rede móvel e adira já. Ligue 16200. PT Comunicações, uma forte ligação. Tchau, primo! Olha, Roma é demais. Já bati as sete colinas, o Capitólio, o Coliseu, o Fórum Romano, a Piazza de Espanha, a Fontana de Trevi, as Termas de Caravala, a Via Ápia de trás para a frente. Amanhã vou ver a Capela Sistina e o Papa. Espero que ele vá à janela e, olha, a Riverdance que se faz caro. Tchau! Calma, com o Vodafone Travel, fale no estrangeiro ao mesmo preço por minuto do seu tarifário em Portugal. Por apenas mais 80 cêntimos por chamada, diga tudo sem pressas. Ligue 1222, informe-se e adira. Disponível apenas nas redes Vodafone aderentes. Viva o momento. Now, Vodafone. Boa tarde. Uma amiga da tia do meu vizinho, que é prima do cunhado de uma colega minha, comprou uns óculos só giríssimos, com muito estilo, qualidade altíssima e com um preço fabuloso. Terá sido aqui. Desculpe, minha senhora, mas só pode ter sido na Multióticas. Venha conhecer a coleção de óculos de sol da Multióticas, desde 19,95€. Multióticas, número 1 em moda. A TVI vai surpreender Portugal com mais uma grande produção. Com um elenco de luxo, Tempo de Viver é a nova novela da noite, onde amor e ambição, poder e sedução, verdade e mentira se conjugam em histórias de vidas sem limites. Não perca Tempo de Viver, todas as noites, na TVI. Ferrari, Porsche, Lamborghini e Aston Martin, os melhores automóveis do mundo na mais espetacular competição. Chegaram ao circuito do Estoril para o Internacional GT Open. Vai até lá e vive de perto as emoções fortes com as corridas da Fórmula 3, das Copas Hyundai, da Copa Seat León, da Honda BP Cup e do Master Junior. Um espetáculo a não perder, 24 e 25 de junho, próximo fim de semana no Autódromo do Estoril. Procura já o teu convite, vais encontrá-lo no Megastore Al Corte Inglês e no próprio Autódromo do Estoril. Viva a tua paixão! Vejo claramente. Vejo uns sapatos de salto alto em trânsito para o meu armário. Vejo uma aparelhagem a emitir boas vibrações. E vejo até as compras do supermercado a ir da casa de Plutão diretamente para a minha. Por isso tudo, é bom saber que o futuro traz dinheiro. Faça como a Clara. Use o cartão BES Futuro e receba uma percentagem das suas compras ou consorte o saldo do seu cartão. BES Futuro, o cartão que traz dinheiro de volta. Quem sabe, sabe. E a Clara é que sabe. TAE 22,78%. O verão está a chegar e os morangos vão para a praia. Sol, areia, biquínis, pranchas e muita música. Nada falta neste verão. A praia é uma, mas as ondas são diferentes. Não percas a nova série de verão dos Morangos com Açúcar. Vai de férias com os morangos na TVI. Sintoniza a Rádio Comercial. Boa noite. Título, mas é o som que habitualmente abre para as 3 horas de António Sérgio na Rádio Comercial. Um dia destes vamos arranjar-lhes um. Boa noite. 18 são as iniciais de mais uma Triple Hora, António Sérgio, na Rádio Comercial. É a edição de sábado, com ausência de fala da tribo, portanto com a última hora livre para rodar a lista negra entre as duas e as três. Better Way e Both Sides of the Gun, título tema para o último... Quero ver que me esqueci do nome dele. Ben Harper. Sparklers are passing to the corner. Banar para o arranque da tripla hora de sábado, António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial. Também Richard Buckner com um tema muito habitual por aqui, de Dance and Shout, mas não vamos sair dele algo e de Richard Buckner sem uma outra faixa. A propósito, é a tripla de sábado nas antenas da Comercial para António Sérgio nas horas, toca animar, e se não fosse para nos divertirmos, o que é que estávamos aqui a fazer? E não sabe o nome, nem quem canta, escreva nesse preciso momento Comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. A TVI vai surpreender Portugal com mais uma grande produção. Com um elenco de luxo, Tempo de Viver é a nova novela da noite, onde amor e ambição, poder e sedução, verdade e mentira se conjugam em histórias de vidas sem limites. Não perca Tempo de Viver, todas as noites, na TVI. Rádio Comercial, a edição de sábado de António Sérgio nas horas, da meia-noite até às três. Já sabemos que o ambiente é de grande ferro, como aliás é sempre de esperar de um São João, mas desta vez muito mais expansivo, incluindo Porto e Gaia. Zero hoje, já deu José, era hoje, vamos ver, ter cuidadinho com os nomes, já deu alguns ecos para a cabine há pouco. A televisão também mostra imagens. Bonita festa. Boa noite e divirtam-se. Eles são os primeiros a protestar. Queria só dizer que estou há 18 anos nas listas de espera para ser operado ao baço e o meu médico já me disse que depois da operação só tenho 6 meses de vida. Ora, eu preciso que alguém me diga quando é que eu sou operado. Caixilhos e laminados. Marco Horácio e Eduardo Madeira. Sempre de manhã às 8h45 e à tarde às 6h15. Na Rádio Comercial. Caixilhos e laminados é uma oferta Vodafone e Suzuki Swift. Tudo em soltas, as horas de António Sérgio é fim de semana. K.D. Lang, ao vivo. Um dos seus clássicos, Constant Craving. Ouça só. E passa a assobiar. Para K.D. Lang, o álbum Live by Request, onde recuperamos Constant Craving. Tudo em soltas, é tripla hora de sábado, António Sérgio, na Rádio Comercial, última entre as duas e as três, com o desfile da Lista Negra. E... e o Skin, do novo Under the Iron Sea. Atlantic. Tema que abre Under the Iron Sea é exatamente este Atlantic. O outro é o single usual, mas não faz mal nenhum voltar a ouvir. Is it any wonder? Yes, it is. I'm Os quentes títulos Atlantic e o single Lazy Iron Wonder para o último álbum Under the Iron Sea. Keep this frequency clear! Toca animar. Lá encontro amizades verdadeiras, são fiéis e ao mesmo tempo são rebeldes às vezes. É a única que me leva realmente a ser fã de alguma banda. Rádio Comercial de 8 dentro, edição de sábado, António Sérgio, nas horas até às 3. Toca animar. É clara a ideia dos Kaiser Chiefs. Mesmo que tenha que esperar pelo refrão. Oh my God. Já ausentes há algum tempo dos sons destas noites da Rádio Comercial. Porque não dois temas, Oh My God, o inesquecível primeiro single que nos deu a conhecer uma das bandas mais surpreendentes dos últimos anos, e um tema mais para o artista que mas merecer a atenção. Born to be a Dancer, Kaiser Chiefs, o estreia Employment. Rádio Comercial toca animar em Mesão Frio e Peso da Régua 88.7. Martin, nos melhores automóveis do mundo na mais espetacular competição. Chegaram ao circuito do Estoril para o Internacional GT Open. Vai até lá e vive de perto as emoções fortes com as corridas da Fórmula 3, das Copas Hyundai, da Copa Seat León, da Honda BP Cup e do Master Junior. Um espetáculo a não perder 24 e 25 de junho, próximo fim de semana no Autódromo do Estoril. Procura já o teu convite, vais encontrá-lo no Megastore ao Corte Inglês e no próprio Autódromo do Estoril. Viva a tua paixão! Rádio Comercial 03, António Sérgio, nas horas por aqui para todo o país. Ladies and gentlemen, please welcome the Zuttons. Everyone's got secrets, dirty little secrets, of I got one on you. Show your weakness. Well, are they really true? Well, are they really true? Don't tell your mates on the council estates, 'cause there's no one to trust. Don't tell the sky as he spits down in your eye, but tell the priest if you must. 'Cause everyone's got problems, everyone's got problems, and everyone's got stress. Espalhados nestas soltas da primeira de 3 horas, António Sérgio na Rádio Comercial. Tired of Hanging Round, o álbum, este é o genérico do álbum. Secrets foi o tema que ouviram. O single habitual é este: Why Won't You Give Me Your Love? The Zuttons. To make you want me more, to have your love and show you how, that's all I'm asking for. I've been around the block so many times and I need a place to stop. I only want what's right. Já sabe que verão é tempo de festivais. E por que não dar um pulinho a um festival, mas em Barcelona? A Rádio Comercial leva-o ao Summer Case Festival. Além de poder ver New Order, Keane, Cardigans e Massive Attack, pode ver e conhecer pessoalmente os The Feeling. The Feeling. Mas o desafio que tenho para lhe fazer é complicado e exigente. Vai ter de cantar esta música. Na, na, na, na, na, na, na, na. Letra difícil de decorar, não é? Mas vai valer a pena. Se for o mais afinado, pode ganhar o nosso embate final e voltar a cantar na, na, na, na, na, na, na. Mas em Barcelona. Se passeou por bosques encantados e provou as bagas do Zimbro, então venha tomar um banho de luar. Aos sábados, na Rádio Comercial, é tempo para a Fala da Tribo. Force majeure, como dizem os franceses, é o que motiva a ausência da Fala da Tribo nesta edição de sexta para sábado, como tem sido habitual aqui das antenas da Comercial, quando chegamos ao fim de semana. O que justifica, por exemplo, recordar dois momentos bem diferentes, e esses momentos ficarão sempre na história, não só do programa, dos programas, como da própria Rádio Comercial e das orelhas de muita gente. Os Gift por aqui. Tu ouves? Podes falar, podes. Está bem, então vou aproveitar este tempo morto, não é? Exatamente. Para dizeres tudo o que te vai na alma. Não propriamente, senão nunca mais iremos daqui. Mas que é uma música escondida, é uma música que está no início do AM. Resolvemos esconder porque não por acharmos que não havia lugar para ela no disco, antes pelo contrário, achamos que é a música que mais tem dos dois lados, tem todo o lado íntimo do AM e tem todo o lado pop, vale, quando eu digo pop, é todo o lado de canção que o FM reúne. E foi por isso que resolvemos escondê-la, porque sempre é cantada em português. E agora temos os teclados bem presentes, não está assim? Agora já podemos, vá. Chama-se fácil de entender. Imaginei, talvez por não saber. Já não sei se sei o que é sentir o teu amor. Não sei o que é sentir. Se por falar falei, pensei que se falasse era fácil entender que é o amor que chega ao fim. Um final assim é mais fácil de entender. Eu já não sei se sei o que é sentir o teu amor. Não sei o que é sentir. Se por falar falei, pensei que se falasse era fácil de entender. Eu já não sei se sei o que é sentir o teu amor. Não sei o que é sentir. Se por falar falei, pensei que se falasse era fácil de entender. Gift ao vivo na cabine da Rádio Comercial durante uma fala da tribo. Aliás, a história é larga de Bossa e Cia, uma série de outra gente como Naifa, Davi Fonseca, Mato Ratos ou até mesmo Hipnótica também, e até mesmo dizemos os Pesticida, que deixam aqui bem a propósito na altura dos Santos ou no mês que se apresta a terminar dos Santos Populares por todo o país, a marcha Pesticida. Álbum novo, muito em breve. Festa em direto aqui na Fala da Tribo. Mais uma voltinha. As crianças não pagam, mas também não andam. Pesticida ao vivo. Era para a Best, mas acabei de não. Era da Comercial. Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! A marcha. Este vai ser um concerto muito especial e que vai tentar mudar o mundo. Bob Geldof e os Waterboys ao vivo em Portugal. Num espetáculo de solidariedade pela campanha Pobreza Zero. Pavilhão Atlântico, 7 de julho. Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't.

wanna have to be the one that has to lose you. No, I don't wanna have to be the one that has to lose you. No, I don't wanna have to be the one that has to lose you. Rádio Comercial, edição de sábado, António Sérgio, nas horas até às 3, inaugurais da segunda hora para os Magic Numbers, o tema habitual, Which Way to Happy, e também uma versão muito feliz, integrada na compilação Best of 86-06, temas de 86, revistos 20 anos depois, onde os Magic Numbers se entregaram a um trabalho aturado. A relação original dos Smiths, There is a light that never goes out. Take me out tonight, where there's music and there's people who are young and alive. Driving in your car, I never ever want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, take me anywhere, I don't care, I don't care, I don't care. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. If a 10-ton truck kills the both of us, your side. Well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight, take me anywhere, I don't care, I don't care, I don't care. And in the dark and underpass, I thought, oh God, my chance had come at last. Then a stranger friend gripped me and I just couldn't ask. Then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. And then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. And then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight, take me out tonight. Cause I haven't got one, I haven't got one. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. If a 10-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Oh, it is mine. There is a light and it never goes out. There is a light and it never goes out. There is a light and it never goes

nothing to do. Nothing I found could ever quite occupy. And with nothing to gain, there's always nothing to lose. Thank you.

Os Lucifer é apenas uma amostra, um único tema, Rapid Chicken, para um álbum que certamente rodará por aí e que encontraremos mais tarde ou mais cedo. Outras soltas nas horas de António Sérgio, Rádio Comercial, sábado até às 3, Mudhoney. Devilish invitation, but I did not. I just sit upon this fence? No, won't let go. Taking the herald, I hear a hearken against the boneyard, hounds a barking. Almost went to bed just hating it. Almost managed to manifest. Tormented by stating it. A situation so self-obsessed. Against the boneyard, hounds barking. Smiling at the sun shining. I did not. Seeing the dark clouds silver lining. But I did not. Hearing the happy children a-chirping. But I did not. Sacrifice sometimes is just timing. But I did not. Feel so much you can't stand it. But I did not. The love that lives inside it. But I did not. Realize life is but a minute. But I did not. Till I finally found you in it. No, no, let go. Against the haunting howls, a hounding. Give it all a God Almighty pounding. Taking the herald, I hear hearken. Against the boneyard, hounds are barking. Soltas, Noite Dentro, Rádio Comercial António Sérgio nas Horas, edição de sábado até às três, foi também uma para Howie Gelb, But I Did Not. Rádio Comercial. Comercial. Toca animar. Humor, boa disposição, alegria. Quando os animadores me divertem, se calhar ainda gosto mais. Because you had a bad day, take one down, sing a sad song, just to turn it around. Toca Animar, com a Rádio Comercial. Rádio Comercial Toca Animar, em Abrantes, Tomar e Torres Novas, 90.8. A TVI vai surpreender Portugal com mais uma grande produção. Com um elenco de luxo, Tempo de Viver é a nova novela da noite, onde amor e ambição, poder e sedução, verdade e mentira se conjugam em histórias de vidas sem limites. Não perca Tempo de Viver, todas as noites, na TVI. Entre as duas e as três, e perante a ausência de, aliás, mais uma ausência da fala da tribo, a Lista Negra desfila uma hora inteira, o que nem sempre tem sido possível. Nick Cave, Warren Ellis, Clean Hands, Dirty Hands.

said to Pete, you gotta rock yourself a little harder. Pretend the dove from above is a dragon and your feet are on fire. But I got a girl in the warp, all her eyes are like champagne. Girl in the War. São 10 minutos até chegarmos às 2. 40 anos depois do Revolver, o álbum marca dos Beatles. Uma iniciativa da Mojo com uma série de versões, de que começamos por destacar sempre esta Yellow Submarine. Chris Hackman, mas vamos voltar atrás, não se faz isto, falar por cima da música. Chris Hackman, Yellow Submarine. Nice one, Chris. In the town where I was born, the man who sailed the sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed up to the sun. We found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We are living.

12 e as 3, na ausência, bem entendido, de Fala da Tribo. É a lista negra. Começou há bocadinho, há um bom bocado, com When the Love Breaks, Led Zeppelin. Bem-vindos a mais uma outra hora de diversão. Se não fosse para nos divertirmos, para que é que estávamos por aqui? Right? A máxima é praticamente de Pedro Ribeiro e tem toda a razão. títulos da Lista Negra em desfile 2-3 na última desta edição de sábado. António Sérgio nas horas Rádio Comercial, Led Zeppelin, Wonder Levy Breaks, Tim Booth, do álbum Bone, o título tema exatamente Bone. Ferrari, Porsche, Lamborghini e Aston Martin, os melhores automóveis do mundo na mais espetacular competição. Chegaram ao circuito do Estoril para o Internacional GT Open. Vai até lá e vive de perto as emoções fortes com as corridas da Fórmula 3, das Copas Hyundai, da Copa Seat León, da Honda BP Cup e do Master Junior. Um espetáculo a não perder, 24 e 25 de junho, próximo fim de semana no Autódromo do Estoril. Procura já o teu convite, vais encontrá-lo no Megastore El Corte Inglês e no próprio Autódromo do Estoril. Viva a tua paixão! Semanas, há uma noite que é mais especial que as outras. E agora no comercial, essa noite começa com água e sal. Água e sal. Para dançar ou apenas bater o pezinho. Sábados, 10:30, com João Vaz. Água e sal. Água e sal. Como a água do mar que se vai. Mais recordações vai ser o que acontece ao longo de toda esta hora até às 3 nas antenas de comercial para todo o país. António Sérgio nas horas e na despedida de mais uma semana de trabalhinho junto a vós. Alabama 3, woke up this morning. You know, after I've been out drinking with Larry all week, my throat starts getting real dry. My voice started leaving me. I can't even begin to get a sentence out, and I just got an inkling to go home. Just stretch on out there on my Chesterfield, open up an OPT, put on my 33s. Just be soothed by the sweet sculptural rhythms of Charles Mingus. Just lying there, the sun's just coming up. Hit the camper, but the rector's just blowing a breeze out of the window into the street, mingling with the traffic and all. And I'm just having myself a pretty good time, listening to Charles Mingus, G.R. Monroe, Jake McLean, Doug Watkins, Bill Evans and Jim Hall, Jimmy Jufrey down by the river, Dexter Gordon, Gil Evans, Miles Davis, Thelonious Monk, Little Rudy Tootie, Artie Shaw, Tad Jones, Elvin Jones, McCoy Tyner, Jimmy Garrison, all alongside John Coltrane. Rest in peace, JC. Cause you know, I think things like rest in peace with DC. And I guess they're thinking, you know, it ain't gonna be so long before I find my rest in peace. You know, I'm coming up on 41 years now, 41 stony gray steps towards the grave. The box awaits at Grizzly Door. And you know, I'm just standing there, ain't moving forward, ain't moving backwards. And you know, I know that it's time for Larry. Woke up this morning, got myself a gun. Mama always said I'd be there. kick drum on that rolling steel 3000 with Mr. Howlin' Wolf. I'm Muddy Waters on this one, brother. And I know you wanna funk it up a little while. And that jazz and blues kinda house music style. Sent from above, Mr. D. Wayne Love. I woke up this morning, my hangover was gone. It was half past ten, the bell went ding dong. Never got me out of bed and said, come on, D. Wayne. Go and bounce down, gonna play a little game. I know you like to party with me. Well, that's alright, check my family tree. I've partied for years, we'll party for more. Get out that big deep floor. Boogie on down to the sound of Larry in the mountain. I do what it takes with serious love coming up behind me. Next to put all my family tree. Get down with me in the Alabama. Don't you know we're gonna strike like a hammer to your very soul, brother D. Wayne Love. Títulos da Lista Negra desfila a última das 3 horas de António Sérgio na comercial edição de sábado. Rádio Comercial Alabama 3 Woke Up This Morning. Que oração, mi coração. É a esperança. Mano de show. Me gusta la lasaña, me gustas tú, me gusta. horario reloj. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Não é bem verdade. Faz parte de Me Gustas Tu. Ainda há mais uma para as faixas de Manu Chao e Esperanza a rodarem por aqui na Negra das Horas de António Sérgio, Rádio Comercial. O que falta para ter um bom fim de semana? الجزائر نية تسكنها الشر نية تسكنها الليل

elástica das recordações da Lista Negra, Love Like Ours. Salto, entretanto, para os Deus, The Magic of New Pop Music. System. Wonder if it's inhabited, if it's multidimensional. Put a drop on your finger, watch it swarm and multiply. Stick it under black light, spill it on me, will you run? Of New Pop Music, mais temas para a Lista Negra por aqui. Morphine, Never Live Twice. Suicide. My car hit the water. I was drunk inside. hit the ass about 9 to 5. I came out of it alive. Something happened to my mind. Something happened to my mind. Never lived twice. Companhia, tem que estar sempre, sempre, sempre, constantemente ao pé de mim. Have a nice day. Have a nice day.

this frequency clear! Vejo claramente. Vejo uns sapatos de salto alto em trânsito para o meu armário. Vejo uma aparelhagem a emitir boas vibrações. E vejo até as compras do supermercado a ir da casa de Plutão diretamente para a minha. Por isso tudo, é bom saber que o futuro traz dinheiro. Faça como a Clara. Use o cartão BES Futuro e receba uma percentagem das suas compras ou consorte o saldo do seu cartão. BES Futuro, o cartão que traz dinheiro de volta. Quem sabe, sabe. E a Clara é que sabe. TAE 22,78%. Olá, boa noite, sintoniza a Rádio Comercial. O relógio vai marcar agora tic, tic, 3 horas. Tenha um bom fim de semana. Fique com a Rádio Comercial. Fica certamente em boa companhia. Quem o diz, sabe. Rádio Comercial. E agora vem o concorrente para a sua prestação final. Aí vem ele. Um backflip. Vejamos agora o que vai fazer. Dirige-se para a areia. Mas será que é algo novo? Para onde é que ele foi? Largue tudo o que está a fazer. Corsa Silver Plus 1.2 Twin Port 80 cavalos por 13.860 euros. Com oferta de ar condicionado, jantes em liga leve, volante em pele, rádio CD MP3 com comandos no volante ou desconto equivalente no valor de 1.305 euros. Conheça as condições da campanha num distribuidor Opel aderente. I'm feeling numb, nothing seems okay. I see your eyes and I believe I'll find a way.